Irlandense Produções. Eu te olhava e perguntava, que anjo vem aí? Você de longe só me sorria com um olhar feliz. Que amor inocente saltou meu coração. Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral. E no silêncio do teu abraço, eu posso acreditar que o amor é real quando é coincidência total. Fabiano Tailandense Produções. Entre meus sonhos, o nosso espaço, espaço sideral. E no silêncio do teu abraço, eu posso acreditar que o amor é real quando é. Tailandense Produções.